A ver, boa tarde, 4065, até o ponto de espera 10 para o Pereira Colares. 4065, sim, isso até o ponto de espera da 10. Boa tarde, 4065. Atalho Matango, da cola 2061 e controle 120 decimal 8. Quando o valor se para Matango, Atalho Matango. Para 3.000 pés, reduz para 2009-2016. Iniciar para 3.000 pés, reduzindo ao estado 2016. Ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 4065. Trip 5487, solo 08, direita, decimal 9. Direita 219, Salvador, trip 5487. 5487 da trip, taxi via Alfa Kilo para o pátio 3, quando lá tem sinalizador. Previsto a posição 05. Alfa Kilo, pátio 3, 5487. Passaré 62, 13, com boa tarde, está no ponto de espera. Passaré 62, 13, sim, não tem ponto de espera, dá 10. Decolada 10, chame controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. 648, 2000 pés, 1016, autorizado, beleza. Autorizado, repórter estabilizado, descendo para 2000. Salvador, boa tarde, azul 4065, mantendo a prova na Dael. Sobe 320, vou Dael. 320, vou Dael, obrigado. 7, desce pra 3.016. 3.016, bom, 8 para 7. Mike Eco Delta, DC Manati. Mike Eco Delta, Salvador Manati, mil pés, decolador 97, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0125 no transponder, o controle 120.8, Mike Eco Delta. Localizador 648. 648, chama a torre 118, né, Bruce? Vão no 648, ajuste de altímetro no 0 no 6, continue a aproximação, número 2 para pouso. Chame Taxi, Mike Eco Delta. Boa noite, 07, 2010, autorizado e aliás. 2000, livre e aliás, meu, boa noite, Taxi. 648, informe tem de pouso, autorizado pouso, que chama 0, vento 150 graus, 1 nós. Tá bastante secado, voo no 648. Passaré 6213 visual com um Boeing 737, já no final do 1-0. Visual. Ciente após o pouso do mesmo ali, mantém cabeceira 1-0. Vem mantendo 1-0, 6213. Afirmo, capitão. Autorizado pouso, pistão a zero. Obrigado, livre pouso. Está 3154, ingresso Juliette, 09, portão. 09, MDS, 3154. Boa tarde, 3207, transfere 240. Thank you. 0360 ou 050, senhor? Sou 3217 ou 060. 060. Olimpo 01, cruzando o nível 180, desce agora para o nível 050. Ele mantém agilizando manobras. Mantém 62, 1, 648, solo 07, livre direita, chame solo 121, décimo 9. 219, grato, boa tarde. Estabilizou no LF, boa noite, Arsente. Sétima posição de 1862. 1862, boa noite, Arsente. Eu vou no 648, livrou. Voo 648, taxi de Alfa, reportagem da taxi Juliette. Alfa vai chamar da taxi da Juliette, 648. Ok, o 01 aguarda a situação do tráfego. Mantém escuta aguardando a autorização do procedimento de VR. Azul 4065 cruzando 150. Azul 4065 chama agora o centro Recife no 260, alterna no 3325, azul 40625. 4065, 1260, 1325. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Recebeu, boa noite, 07. Boa noite, 07, afirmo, autorizado por Fiscal 0, vento 150, grau 092. Vente livre posto, na 10, boa noite, 07. O Sané 6213, decola 218, chame controle 120, decima 8. 208, 6213. Gente, proa vai voar nessa mais 10 milhas após que assumir na proa de Mari, desce até o 060. 060, mantém essa proa por mais 10 milhas, então voa Mari. 6304. Controle Salvador, Oceaner 6213, boa tarde. Boa tarde, 6213, sobe 360, voa Dael. Direto Dael, 360, 6213. Voo 648, ingresso Juliette 02, portão. Juliette para 02, 648. Tráfico Salvador, Oceaner 6327. Afirma, visual 6942. Ciência, por causa do pouso do Boeing 737, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Posso passar 37, alinhar e manter 10, 6142 Oceaner. A curva direita, prefiro a saída da Euleira, após Euleira, voa direto Ilhéus, onde interseca a agenda. Da Euleira, após Euleira, direto Ilhéus. 5006, eu transpondo o controle 120, décima 8, Oceaner 6327. Cruzar 240 Ilhéus, decola da 10, curva direita da Euleira, direto Ilhéus, transpondo 5006, controle 1208, Oceaner 6327. Só corrigindo, inicialmente é a Dael a saída, ok? Gente, Dael na saída, Oceaner 6327. Correto, 01 é o portão, reposto quando pronto. Depois trago quando pronto, Oceaner 6327. Só confirmando por gentileza, amigo, desce via, o Alfa Tango-Tango? Confirme, Alfa Tango-Tango. Só pra confirmar, desce via, o Alfa Tango-Tango? Autorizado, descendo via para 2016. Positivo, via 2016, tango tango. 3217 indicado. 219. Luz para 220 mais. 220. Afirmativo, desce até o 040. Até o 040, 3217. Tamo level, vou dar na aeroporto, que é o 021. Downside level 180, approaching level. descend to fly level 050, vai bom para arrival. Descend to fly level 050, vai bom para arrival, approach call 02. 6314, Mario, tá presente. Tá presente, Mario, 6314. 092. Nível de colagem 90, Oceania 61, não precisa. Aguarda. Alô, Salvador, muito boa tarde, Tripe 5627, Cente da Romel. 5627, Aracaju, pronto, 4190. Por gentileza, senhor, 150. Primativo 150, por gentileza, guarde. Guarda. Alô, mais um meu Vitor, muito boa tarde. Solicito acionamento por conta de risco e aguarda cópia, no parte 3. Cente, parte 3, acionamento a critério do comandante e aguardando cópia. Vai acionar, grato, Vitor. Controle Salvador Azul 4462. Né, meu 142, decolado 22, semicontrole 120, decimal 8. Controle 208, Xenero 6142, obrigado por serviço. Você também. Controle, boa tarde, Xenero 6142, passando 1100 na Pucaracaju. Sobe 350, tem pouca vigilância, 6142. 350-6142. 6314, redução de velocidade para 200 mais. Reduzindo 2009, 6314. Salvador Azul 4462. Salvador Azul 396. Controle Salvador Azul 4462. Azul 4462, prossiga. Estamos em grau de descida, perdeu o contato com o centro, passou para a BOG já. Sendo identificação azul. Juliette, posição remota 1-3. Remota 1-3, boa noite, 07. Oceanera 3-1-5-0-4, portão, 4-1-5-3, solo, reposto pro táxi. Chama táxi, Oceanera 3-1-5. 1-8-0-7, confirmando a posição remota, prevista 1-3, ok? Remota 1-3, obrigado, boa noite, 07. 5-6-2-7 da Trip, pronto, cópia? Pronto, cópia, Trip. Trip 5627, Salvador Aracaju, 150 ao nível, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, descida saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 5022, um transponder, o controle 120, décima 8, o Trip 5627. Teste autorizado, nível 150, parada Aracaju, decolada 1-0, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto. 5022 transponder 128 controle Trip 5627 está no pátio 13, chamará para puxa e acionamento. Gente, protegimento correto. Papapá, Michael, meu Victor, é o solo. Na escuta, Victor, pronto, conta, amigo. Papapá, Michael, meu Victor, Salvador João Pessoa, 370 é nível autorizado, rota turística 58 até Recife, depois direto. Decolada 190, primeira curva esquerda, terceira saída Puca, transição Caju. 5534 no transponder, o controle 120, décima 8, papapá, Michael, meu Victor. Autorizado, 370, para João Pessoa, Perusco 58 até Recife, após direto. Decolada 190, com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5534, controle 1208, Michael, meu Victor. Correto, pátio 3 já acionado? Já acionado, amigo, pátio 3. Pronto pro táxi? Estou preparando aqui, reportará pronto o táxi, Vitor. Excelente. Chama 6213, chama agora Recife, 260, termo 3325-6213. 260-3325, centro Recife pro 6213. Hotel Matango. Consiga tamanho. 9-6, a gente faz o para retorno a Salvador. Eficiente, contato no radar, meu 10. Afirma, Salvador 1-9-7. Então, confirme atrás do PB. 1-3-1-131. Primativo via Índia, não pode esperar chamar 3-6-8-6, ao chanel 6-3-1-5. Altimetro agora 9-0-1-6, bom voo. Obrigado, boa tarde. Vem por sequenciamento esquerda, pro norte, limitado pelo localizador, desce para 4.000 com 1.016. O Oxalé 6314. Desce para 4.016, pro norte, limite ao localizador 6314. 3217, vai ser 4.000. Completa a via para 2.000, 1.016, autorizado LF 3217. Localizador Alfa Tango Tango. Boa tarde, 118, 2, Tango Tango. Localizador Alfa Tango Tango. Torre 118, 62, Tango Tango. Condições de manter a velocidade no final? Afirma aqui, obrigado. Obrigado. Salvador, boa tarde, 118, 2, Tango Tango. 3217, reduz para a velocidade de aproximação, 3217. Redução 3217. O Olimpo 03. Vai prosseguir para o final do procedimento VR. O Delta Mike é Cuiang, confirma. Pode ser que está mais fácil para o controle. Posso fazer um ILS agora e afastar direto no, na próxima para fazer o VR todo final. Está mais fácil, pode fazer o LS agora. Ok, curva então 90-090, autorizado LS 2010-2016. 90 para 2010, Olimpo. Antônio, o T3192 vai atingir 150, passou para a BOP, está acionado 3735. O senhor recebe o 3192, senhor? Recebo 5/5, desce até o 090 na via, redução de velocidade agora para 240 mais. 240 desce para 90 via. Cruzando 080 para 070, 4462. Mantém o 70, 4462. Mantém. Número alto, novo local, Salvador, Salvador. E o PES, decolado 17, primeira curva esquerda, correndo forte até 20 milhas para treinamento, 0171 no transponder e o controle 120.8 em Alvin Delta Alpha. Agora o centro Recife, 126.85, alterna 12545, Xanar 6142. Centro Recife, 2685, alterna 2545, Xanar 6142. 186, bom voo. Rotatória. Agora 118.12, Lima Tango. Grato, 118.6. Vai atingir o 040, 6314. 4462, desce até o 050, seu jeito para sequenciamento, vai curvar agora à esquerda, na proa 010, limitado pelo localizador. Esquerda, 010, limitado no localizador, desce para o 050, 4462. Xanair 6314, curva agora à direita na proa 075, autorizado ILS, desce para 2000 com 1013. 2000, confirmando 1013? Desculpa, 1016, 1 no 0 no meio. 2016, curva à direita 075, autorizado ILS. Estabilizado, 032, 17, para a mínima, olha a pressão. Para a mínima, torre 118.12, 3217. 3217. Salvador, é ponte 081, turning right to avoid weather. 240 landing. 240 clear. Thank you. Dia November Alpha, Livre Sonar, Santos para táxi. Ciente Delta, frequência livre. Approaching 5.50. 360, do 1376. 3192, desce pra 4010 com 1016. 4016, 3192. Chame a torre no 86 para o cruzamento da pista. 4.5 vai 15 miles. Flight heading 240 limited 15 miles, approach 021. Estabilizado no lote Olimpo, faça favor. Olimpo, ciente, arremetido no ar, quanto é o site? 121 decimal 9. Você dá no ar pro controle? Ok, para toque arremetido então, está autorizado, Olimpo 01, aguarde a cena de cuidar sangue. Galera, transferência, Olimpo 01. Passo 462 azul, reconfirma o limite, por gentileza. O limite mais 6, meia dúzia de milhas nessa proa, o azul. Mais meia dúzia de milhas, 4462. Olimpo 01 para toque arremetido, chama agora por 118, meia dúzia. Após se atorna a minha frequência. Aqui chama a torre, pode entrar na sua frequência. 141, mais como eu vi. 3000 com 1016. 3000, 1016, 4462. 1396 é por sequenciamento. Esquerda agora, na proa norte, limitado localizador, desce para 4.016. Proa norte, 4.016, voo 1396. 6315, após o pouso da aeronave, sinal, autorizado a manter. Indicada? 2402. Reduz para 200, número 62 para pouso. 3217 no solo, ó, 34, livre direita, chame solo, 121, décimo 9. 121, base, correto. Corre o Olimpo 01, passando Simbra, fui, aliás, para toque arremetido. Ciente, Olimpo 01, no reduz de aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardará, autorização para pouso, 01. Passanema 3115, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 150, grau 072. Não, 10, 1-0, minha 3-1-5. Então, 1-0. Salvador, muito boa tarde, papapá, mais um meu Vitor, ponto 0 da 1-0, pronto. Mike Romeu Vitor, não tem ponto 0 da 1-0. Bem, Vitor. Tá ultrapassando o localizador, agora 396. Afirmativo, mano. Vai curvar agora o 1396 à direita, lá na proa 050. Provavelmente o limite dessa proa será de 5 milhas. Aguarde no detector final para interceptar. Proa 50, provavelmente. Boa, 396. Afirmativo, 396, número 4. Turn left now, heading 180, limited by localizer course, descent to 3,000 feet, attempt set 1016, Apple 2021. Three down, three down.